precisamos de um avivamento, de um revestimento da parte do Senhor. Para lutar e com coragem vencer, temos que receber este fogo de poder. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. O fogo qual Moisés viu na sarça ardia. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. E deixa os nossos corações em brasas vivas. No cenáculo, no dia de Pentecoste, todos estavam ansiosos na promessa do Senhor. De repente veio o fogo do Espírito e sobre eles desceram e foram cheios de poder. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. O fogo qual Moisés viu na sarça ardia. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. E deixa os nossos corações em brasas vivas. Elias, aos profetas de Baal, ele desafiou, confiando no Senhor. O altar ele consertou, então orou a Deus e fogo do céu desceu. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. O fogo qual Moisés viu na sarça ardia. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. E deixa os nossos corações em brasas vivas. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. O fogo qual Moisés viu na sarça ardia. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo. E deixa os nossos corações em brasas.